o Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino e hoje o tema não poderia ser outro senão as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 que serão realizados em Londres, a 30ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Esse vai ser o nosso debate. É bom dizer que, fugindo um pouco dos contextos históricos, né, que estamos acostumados a fazer de Copa do Mundo, de outras competições, campeonatos nacionais e tal, a gente não vai fazer um contexto histórico de Olimpíada porque, meu, tem que ter programa pra caramba pra falar de tudo, né? São 30 edições, mais as edições da era antiga. Então a gente vai focar nas Olimpíadas de Londres, nos esportes, no quadro olímpico, né? Que vai ser disputado a cada modalidade. E lógico, a gente passando pelas modalidades, a gente fala um pouquinho da história, dos maiores vencedores de cada esporte. Mas vamos dar uma passada rápida aí em todas as modalidades que vão ser disputadas nessa Olimpíada de London, que começa agora no dia 27, dia 27, sexta-feira agora, vamos acompanhar essa Olimpíada aí no blog com matérias e posts diários e agora um podcast exclusivo para essa Olimpíada de Londres. Estou aqui com os meus amigos Cleiton Montanha e Rodrigo Bronquinha. Eu, como manjo muito de Olimpíada, demais, vou incrível. Focar nas minhas piadas. Que são tão boas quanto o seu conhecimento olímpico. Exatamente. E eu também manjo demais, vou fazer o prognóstico aqui da medalha de ouro do Belucci. No próximo bloco a gente entra com os Jogos Olímpicos de Londres e agora uma homenagem, claro, à cidade sede desses Jogos Olímpicos. Vamos ouvir The Clash com London Calling e já voltamos. O Cride, toca aí. Tentamos fugir do contexto histórico, mas se não tiver uma introduçãozinha, não é o Papo do Fino. Então vamos lá, vamos voltar a 786 anos antes de Cristo, quando os gregos se reuniam de 4 em 4 anos para disputar algumas modalidades esportivas em homenagem a Zeus. Olha só que bacana. Filosofia ao alvo. Filosofia ao alvo, que beleza, começou com piadinhas horríveis. Então, as provas, ó, tinha atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e o pentatlo, que era luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco. Eles foram disputando isso até, cara, mais ou menos 394 depois de Cristo, quando o imperador romano Teodósio estava dominando ali toda a parada. Não, o Império Romano invadiu a Grécia e tal, dominou. E aí ele falou assim, ó, não vai ter nenhuma outra, qualquer outra manifestação aí politeísta. Ninguém vai ficar homenageando Deus pra cá, Deus pra lá, Zeus, blá blá blá. E aí, 394 depois de Cristo, os Jogos Olímpicos são proibidos pelo Imperador Romano e só voltam em 1896 com os Jogos de Atenas, uma iniciativa do Barão Pierre de Coubertin, francês. Né? E aí sim a gente entra nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E decidiu-se que em 1896, em homenagem aos Jogos da Era Antiga, a primeira edição seria em Atenas, na Grécia. Tá aí o contexto histórico. Bonitinho, né? Vocês querem saber quais foram as primeiras provas disputadas nessa Olimpíada de 1896? Atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Passado aqui o contexto histórico, vamos para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Que beleza! Vamos passar modalidade a modalidade. Fizemos aqui pedimos para os nossos estagiários fazer uma divisão, né, por blocos de competição. É, foi bem, bem feita, assim. Vamos lá, vamos começar então pelo primeiro bloco de esportes. Os esportes com armas. Que beleza. Arco e flecha, tiro ao alvo e esgrima. Arco e flecha não chama mais arco e flecha, hein? Ah, não chama mais arco e flecha? Não, chama tiro ao arco. Então não é mais um alvo, então você tem o arco e você tá no arco. Burro, tiro ao alvo. Ah, tá, beleza. Errei tudo. Confundi. O nome não é mais arco e flecha. Ah, não? Não. Agora é tiro com arco. Tiro com arco. Isso. Tiro com arco. Porque você tem o tiro ao alvo que é com arma de fogo. É, exato. Não sei nem se é arma de fogo, né? Deve ser ar comprimido. Sei é ar comprimido, é ar assim. Comprimido. Montanha, os maiores medalhistas desses esportes. Desses esportes eu peguei. O Brasil tem algum atleta participando dessas competições com armas? Sim. Ó, no tiro com arco, tem o Daniel Xavier. Grande Daniel Xavier. Grande Daniel, competição individual, né? Porque tem por equipe, mas o Brasil não tem equipe, né? Só foi ele. É ele a equipe. Aí tem a Ana Luísa, que foi na pistola livre 25 metros, que é o alvo 25 metros de distância, atira, soma os pontos ali. E tem o Felipe Fusaro na Fossa Olímpica dublê. Esse daí é legal. Eles são todos o quê, Montanha, esses caras? Esses caras são dentistas. Não é, não é atleta, né? Tudo é dentista, no fim de semana vai lá... Vai lá dar tirinho. É, esse Fossa Olímpica é bacana, porque assim, é aqueles que os caras tiram o prato no alto, né? Ah, sei. Exato. Isso então é eles têm o quê? Eles têm 3 séries de 50 pratos. Só que detalhe, não é um prato por vez. São 2 pratos por vez lançados em direção aleatória. Não, eles atiram o prato no alvo? Não, caralho, vai acontecer múmia. Ele falou, atira o prato no alvo. No alvo. No alto. Pro alto. Ah, pro alto. Eles atiram o prato no alto, só que assim, a direção é aleatória. Isso daí é bacana, né? Porque o cara não sabe exatamente onde vai pra não ficar condicionado. E são 3 séries de 50. Então são 3 séries de 25 disparos, cada um com 2 pratos. Aí você tem que mirar lá em cima, pá, pá. Pra matar ele, vai somando os pontos. Até quem conseguir mais pontos, ele é um... Quem é o maior medalhista? Charles Bronson ou Clint Eastwood? Nesse aí? Aí em esgrima, tem o Renzo Agresta no sabre individual. Começou com peixeira no Agreste. E aí foi evoluindo até o sabre. E o Florete tem o Guilherme Toldo. Florete individual também, o Brasil não tem competição por equipe aqui na esgrima. E é essa aí a delegação enorme brasileira para... Esportes com armas. Bom, vamos lá, vamos passar para os esportes com raquetes. Tênis de mesa. Nosso grande representante, Hugo Oyama, está lá mais uma vez competindo e não vai trazer nada mais uma vez. Mais uma vez. Né? Pela 38ª vez da história das Olimpíadas, o Hugo Oyama está lá. Ah, mas sabe o que eu achei bacana nesse... Sabe que ele é o recordista brasileiro de participações, ele e o Torben Grael. Então, desde Helsinki 52. Tem uma menina, agora eu acho que é a Caroline, porque tem duas, né? Tem a Guilin. Porque essa daí tem pedigree, né? Porque é Guilin, então pode ser que um dia ela ganhe alguma medalha, né? Porque é tipo chinesa. É porque é tipo chinesa, né? Tipo chinesa. Aí tem a delegação brasileira tá levando uma menina de 16 anos. Olha só. Né? Que é a Caroline Kumahara. E também é japonesa, não vai ganhar. Tem que levar chinês, né? Tem que levar chinês, né? Tem que ser chinês. E ela, mas é bacana porque é 16 anos, então você já bota um atleta com 16 anos num nível já de pelo menos poder competir. Com um de 82, que é o Hugo Oyama, que é a mescla da delegação, né? É o bisavô dela, né? E a delegação de tênis de mesa do Brasil é grande, né? Porque tem 6 competidores, né? E é isso aí, né? Nós vamos lá pra fazer número, porque a gente vai ver porque chinês. A China, né? A gente vai ganhar pra cacete. No quadro de medalhas aí do tênis de mesa, você tem a China com uma caralhada de medalhas tão grande quanto a sua população, certo? Exato. Na proporção, tem a Suécia com algumas, né? Porque os suecos são bons em tênis de mesa. São bons? E o tênis? Ah, e olha a esperança de medalha pro Brasil. Olha aí que beleza. Temos um representante no tênis? Temos vários. Vários porque tem a competição de dupla, né? Na individual vai só o Belucci. Não, o Belucci não vai. Vamos deixar claro que a gente não tá fazendo cagada. A gente tá fazendo, na verdade, uma piada contra o fracassado Tomás Belucci. Mas as duplas nós vamos. Vão duas duplas, né? Vai o Belucci com o André Sá e vai o Bruno Soares com o Marcelo Melo. Favoritaço ao ouro. É o Federer. Nadal não vai, acho que o Murray não vai. Ah, então acabou, né? Não. E outro, assim, também. Sabe onde vai ser disputada a prova de tênis, né? Na grama, né? Na grama. Não, na grama de Wimbledon. Exatamente. Ou seja, então, o Federer tá mais do que acostumado, acabou de ser heptacampeão. Tá em casa, mano. E a seleção russa feminina também vem com um timaço aí, capitaneada pela nossa querida Sharapova. Nossa musa. A competição feminina de tênis vai ser interessante. É bom acompanhar, não só pelas belas tenistas. Vai ser mais equilibrada, né? É, assim como é hoje, né, o ranking da WTA, né, ela é mais equilibrada do que o ranking da ATP. Só fazer um asterisco aqui, o Djokovic tá na parada, hein. Na Austrália tá o Leighton Hewitt, da Bélgica o Davi Goffin, que é um moleque que tá despontando aí agora, o Ferrer pela Espanha, o Del Potro, toda essa galera aí vai disputar aí com o Federer na medalha. Federer, claro, que é o disparado. Não, eu acho que eles vão disputar a vaga pra disputar o ouro com... pra perder o ouro pro Federer. É isso aí. Mas assim, disputar a prata. Tem uma galera boa aí. Que é só o Nadal mesmo que tá fora, o Nadal e o Andy Murray, né? Agora, temos um capítulo à parte nos esportes com raquete. Ah, sim. Badminton. Muito interessante. Badminton é... também conhecido por você e pelo seu avô como peteca. Com raquete. Com raquete. E peteca a gente jogava com a mão, né? Exato. Era moleque. Essa é a diferença, inclusive, da peteca pro badminton. Bom, assim, badminton tem a competição de masculino simples, onde você tem um grande campeão, que é o Lin Dan. O concorrente dele é o Shen Jin. Então, provavelmente, as medalhas de ouro e prata vão pra China. Por favor, né? Repita os nomes dos atletas. Lin Dan, não é o Lindão. É o Lin Dan e o Shen Jin. Correndo por fora, tem o malaio Li Chongwei e o indonésio Taufik Hidat. Que, inclusive, o Hidat ele foi campeão olímpico em 2004 e ele está vivendo novamente uma boa fase, né? E tem um dinamarquês aí, o Peter Gade, que corre por fora. No masculino de dupla, também não adianta discutir, porque a dupla chinesa, né, formado pelo Yun e pelo Haifeng, porque eles ganharam tudo em 2009, 2010 e 2011. Então não tem pra ninguém. A Malásia tem uma duplinha aí correndo por fora, que é o Kutan. É o Kuyutan, né? Os dois. Eles correm um pouco por fora. No feminino, adivinha quem é a favorita, chefe, no individual? Não sei. A China. Ah, tá. Com a Wang Yan. E tem as outras atletas que foram levadas da delegação chinesa, a Wang Xin e a Wang Xinshan. Que também estão concorrendo ali na medalha e provavelmente a China vai levar. Na dupla feminina, a China também vai levar ouro e prata, porque tem a Shaoli Yang, vão levar o ouro, certeza, porque eu já vi ela jogar e jogam demais. Claro. Não tem pra ninguém. E quem pode ameaçar também é chinês também, né? É a Kim e a Yunlei, né? Juntas. E aqui também tem uma duplinha dinamarquesa e da Índia, corre por fora. E, obviamente, na competição de dupla mista, né? O favoritismo também é da China. Isso. Porque, inclusive, são os dois, ganharam os dois últimos campeonatos mundiais. É a dupla formada pela Nan e pelo Yunlei, né, que foi campeão mundial em 2011, provavelmente vai bater a dupla do Ji Shu, que é a outra dupla da China que concorre ali. Badminton, né? Ao meu ver, é o esporte mais praticado no mundo. É, praticamente, um doce, junto com o tênis de mesa. Agora ele mandou, agora ele mandou. Não, pelo seguinte, todo mundo dá um tapa na peteca. Meu Deus. Eu pensei pela população chinesa. Não, eu também, eu pensei por causa disso. Só uma óbvia que na dupla mista também tem uma duplinha dinamarquesa ali que pode atrapalhar. Então, de repente, no badminton, esse predomínio oriental pode sucumbir não, né? Pode diminuir com o aparecimento da Dinamarca. Você sabia que em Londres, em 1908, existia um jogo chamado Jogo de Palma, que os jogadores rebatiam uma bolinha usando apenas as mãos. Olha aí, era tipo uma peteca com o tênis, sacou? Era a mistura do peteca com o tênis. Ah, que beleza. Em 1908, com a mão. Chamava Jogo de Palma. Bom, fechando aqui esse nosso primeiro bloco, com esportes de força. Olha só, mais um bloco dividido pelos nossos estagiários, que envolve luta, que é o wrestling, né, a luta greco-romana, judô, taekwondo e boxe. Na verdade é uma mistura da greco-romana com a antiga luta livre, né? Isso. E o Brasil vai com uma delegação que, na minha opinião, a de judô, no caso, né, é a delegação mais fraca dos últimos anos que o Brasil tá levando. Você acha? Eu acho que é mais forte. Ah, eu acho que não. Acho que o Brasil, eu aposto com vocês aqui no ar, que o Brasil não traz mais de 3 medalhas no judô. É o Leandro Guilherme, o Luciano Correia e mais ninguém, acho. Thiago Camilo, vocês estão botando fé no Thiago Camilo mesmo? Eu tô. Eu acho que ele não vai levar nada. Eu acho que é o Leandro Grilheiro, que é o até 81, né? Que ele é número 1 do ranking mundial, né? É, o Grilheiro, ele é forte, provavelmente tá capaz de trazer até um ouro. O Luciano Correia, que é o pesado, né? Eu acho que ele tem uma probabilidade de trazer alguma coisa. E eu acho que uma mulher vai trazer alguma medalhinha ali. Que é a Aira, né? Que ela é líder também do ranking mundial, né? Ah, Mayra Guiar. Isso. Se você a for magrelinha. Só a capa do Kisuko, parece. Se você for ver só esses dois aí, pegar aqui um quadro do judô, você tem primeiro Japão, França e Coreia do Sul. O Brasil, ele desponta em 12º no quadro de medalhas de judô. Desse 12º, o Brasil tem 2 de ouros. Se esses dois tops trouxerem ouro, já bate que o Brasil fez toda a história do judô no esporte olímpico. E olha que o judô é um dos esportes que mais trazem medalha pro Brasil. Exatamente. Mas o Brasil, mas se ele for olhar aqui, o Brasil tem 2 ouro, 3 prata e 10 bronze. Tudo bem. Chega na semifinal, a gente pipoca, é sempre assim. Eu e lembrando que no judô, o terceiro e o quarto ganham bronze, né? É, então, não tem disputa, bronze, né? Eu... É como no boxe, né? O boxe também não. Eu entendo que o Brasil vai trazer 2 ouros. Eu tô confiante nesse Tá confiante, dois. Montanha? Oi? Tá confiante que vai trazer? Eu tô confiante. É mesmo? Então, mas te... Não, então, você, beleza. Então. Traz 2 ouros, mas não traz mais 3 medalhas. A gente tá levando tá uma bom, delegação é grande. Ouro. Brasil tem 10 aqui, bronze não conta. Pô. Esse é, não conta ponto, bronze. É, bronze você pode dar uma ignorada, mas... E no taekwondo, a falavinha tá lá de novo. É, ela tá lá de novo e assim... Mas aí já não é mais campeão mundial, então, já mas tá sabe o que é? Né? Sabe o que é embaçado no taekwondo? O fato de o jogo na Olimpíada, ele ter uma pesagem diferente da pesagem das competições internacionais. Então você pega, tem competidor que tem que ir lá perder peso, ganhar peso, por conta da Olimpíada para se enquadrar na categoria. Então as categorias do taekwondo, elas vêm diferentes. Mas assim, a Natália Falavinha, ela pode de repente surpreender. Na verdade, você tem muitos nomes que estão na frente e na categoria dela, eu li alguns apontamentos e um rapaz aqui que eu olhei, ele colocou 7 lutadoras com chance de chegar ao pódio na categoria dela. Inclusive ela? Né? Inclusive ela, ele apontou, talvez por ter sido um brasileiro, né? E o boxe, ter escrito isso aí. Que é o único esporte que não aceita profissionais mesmo no quadro olímpico. E eu acho que o boxe, na verdade, é um dos esportes que mais o Brasil cresceu das 2 últimas Olimpíadas para cá. Né, tá levando uma delegação um pouco mais forte. Ninguém tem condição... Isso é fundamental no boxe, eu diria. Nenhum atleta, nem nenhuma atleta, na minha concepção, tem condição de levar o ouro. Só que eu acho que o Brasil pode bem voltar com os 3, 4 bronzes de lá, tranquilamente, chegar numa semifinal. Eu acho que não traz medalha nenhuma no boxe. Eu acho que o Brasil trouxer 1 de bronze é luxo. Então vou botar mais uma aposta aqui com vocês. O Mike Carvalho, você acha que não traz? Não. Só porque ele é mala? Não, porque ele é ruim. Ah, você acha que ele é ruim? E o Robson? Também é ruim. Também é ruim? Então tá bom. Quer apostar ou não aqui? Não. Não? Não vou apostar em nada, mas enfim. Que o boxe traz mais medalha que o judô. Ah, é? Tá cravado, então beleza. Sem apostar ouro, prata ou bronze. Número de medalhas. N beleza, é número de medalhas. Tá bom. Fechado, tá. Então. O seguinte, a aposta é, você pode dar um bronquinho fora da bola o que você quiser, independente do tema. Beleza. E se a gente ganhar também, eu e Montanha. Fechou. Vamos fechar esse bloco aqui, temos mais esportes pra gente comentar. Comentários abalizados, sensacionais. Todo mundo manja muito. Manja muito, especialmente de badminton. Vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, Paul Richard com London, London. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm roaming London, London, his lovely soul. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know, no one here to say. Mais um bloco aqui de esportes separados pelos nossos estagiários, esportes com veículos. Fórmula 1? Não. Canoagem, ciclismo, vela e hipismo, né? Todos com veículos, certo? É. Barquinhos, cavalos e bicicletas. Não podemos negar, mas muito bem separado, critério dos estagiários, bacana. Sensacional, né? Canoagem, temos a nossa campeã mundial, Fabiana Beltrame, que não disputa na categoria que ela ganhou mundial, porque não existe nas Olimpíadas, né? Que é o esquife solo, simples. Né? O simples. Ela vai disputar. Como é canoagem no solo? Sozinha, pô. Ela rema sozinha. Você não entendeu a piada. Não, puta merda, né, cara? Nossa. Ela disputa, né, na Olimpíada com o esquife duplo, né? Ela e mais uma menina. E aí é mais complicadinho. Aí é mais, né, complicadinho, porque a menina pode ferrar ela, né? Sozinha ela se garante. Se garante, juntou com a outra ali. Não. Mas ela deu uma entrevista outro dia no Sport TV, eu ouvi. Ela falou que ela tá confiante. Ela também não pode falar outra coisa, né? É, não, uma merda. Se eu fosse sozinho, eu ganhava. Mas tô com esse encosto aqui atrás de mim no barco, não vai dar pra ganhar essa porra. Foda, já pensou? Ia ser da hora, né? Se falasse. Esse peso morto aqui que não rema nada, vou ter que remar pelas duas, porra. E o quadro de medalha da canoagem, você tem primeiro União Soviética, Alemanha e Hungria. Puxa, muito bom, né? Muito bom. Top 3. Top o Brasil 3. Não tem medalha não na canoagem. Não tem medalha. Em conversão, na vela, tem uma carada de medalha, né? Talvez o esporte que mais trouxe medalha pra gente, né? O Motembe fez uma pergunta aqui, ele falou assim, como que é o esporte que mais trouxe medalha se o vôlei já ganhou? Eu falei, não, mas tudo bem. Ele falou assim, mas o vôlei é uma medalha pra cada atleta, mano. É medalha pra caramba. Eu falei, não, Montanha. Só conta a modalidade, não o número de atleta, pô. E o Brasil vem forte, né, com o Robert Scheid e o Bruno Prado, né? Acabou ele, não vem mais ninguém, né? O Scheid tem que durar muito tempo, senão, filho, acabou. O Vela tá cheio de gente com chance de medalha aí. Tem o Bruno Prado na Star, o Scheid é da Star também, né? Eles fazem uma dupla, inclusive, né? Os dois, né? Velejam no mesmo barco. Os dois inclusive. São da Star, mas tem o pessoal da Fim, tem da Laser, né? E também tem chance de medalha. Scheid, que é bicampeão olímpico, né? E vai atrás da sua... Ele não ganhou, né? Em Pequim, né? Ele ficou com prata, né? Em Pequim. Vai em busca do seu terceiro ouro e, conforme Montanha falou, esperamos que dure aí pelo menos umas 4 Olimpíadas, né? Que é sempre esperança de medalha. Se tudo tiver cagado no Brasil, a gente sabe que o Robert Scheid vai trazer uma medalhinha, né, cara? E o hipismo? O hipismo tem uma gatinha, hein? É a musa da nossa delegação é do hipismo. Se eu não me engano, ela é filha do cara da Ipioca. É mesmo? É, aí da sim. Ipioca do Velho Barreiro. Quem é? A Luísa Almeida? É. Você sabe qual é a disputa dela, né? É adestramento, né? Com o cavalo. É. Será que ela é bem adestrada? Parou, isso daí é ofensa. E o Rodrigo Pessoa tá lá de novo. Tá lá de novo, ele e o Doda, né? Tá lá de novo, eles vão tentar levar o ouro. O Brasil ganhou em Atenas, né? 2004, ganhou o ouro. E assim, na verdade, lá a competição é dividida por salto em equipe, salto individual. Aí tem o concurso completo, que o cara tem que fazer tudo, que aí o Brasil nem compete nesse aí. O e concurso o completo é quando você salta a destra e faz cross country. Você faz os três. E o adestramento também, que o Brasil só compete com a Luísa, e o adestramento compete homem com mulher junto. Cross country você faz o quê? Você põe o cavalo pra dançar? Só tem que cortar, né? Pelo amor de Deus, que piada ruim. E o Brasil, eu acho que ele acaba vindo com chance, não só com o Rodrigo Pessoa, como com o Doda também. Mas os dois competem ruim, que os dois competem no salto, né? Então acaba enfraquecendo. O Brasil acaba tendo chance, de repente, de ganhar alguma coisa por equipe. Só que morre por aí também. É uma, duas medalhinhas no máximo. Só que o Brasil tá levando uma delegação grande, viu? É, mas se pá, vem um bronzezinho aí, viu? O Brasil adora ganhar bronze, velho. Impressionante. Todo mundo gosta de ganhar bronze, velho. Puta merda. E o ciclismo, que são quatro categorias, né? São quatro modalidades dentro do ciclismo. É, estrada, BMX... masculino, BMX, feminino. Ah, não, todas têm masculino e feminino, não sei o que. Aí o mountain bike. Mountain bike. E a de velocidade, né? Que é do velódromo lá, que todo mundo adora. Que é legal, né? Gato contra rato, perseguição. É legal, individual. É bacana aquela lá. O Brasil tem alguém no ciclismo ou não? O Brasil tem Clemilda Fernandes, Fernanda da Silva. Clemilda Fernandes? Clemilda. Que beleza de nome, hein? Gregory Panizo, Janilde Fernandes, Magno Prado, isso em estrada. E Murilo Fischer. Pô, grande delegação do Brasil, hein, é. Cara? Aí Rubens Donizete, mountain bike. E no BMX masculino, Renato Rezende. BMX feminino, Skel Stein. Eu aposto que a ESPN vai cobrir a prova de mountain bike inteirinha, cara. Nada mais chato do que assistir prova de mountain bike. Com a... Como é que é o nome dela? Nossa, como é chato. Como é que é o nome dela, da repórter aqui? A Falzone. Vamos passar agora para os esportes frufrus. Esse eu me recuso, porque como eu sou o cara mais macho que eu conheço, eu não vou falar sobre frufru. São aqueles esportes praticados de colã, né? Ginástica artística. Ginástica rítmica e o trampolim. Trampolim nada mais é do que cama elástica. Ah, o cara olha fica que pulando esporte cama imbecil, esse que vale medalha. O cara fica dando pulinho lá na cama elástica, quem fazer as acrobacias mais legais ganha medalha. Grande merda, não vamos nem falar desse trampolim, né? Pelo amor de Deus. E aí tem a ginástica... que eu vou falar ginástica rítmica, e aí eu falo ginástica rítmica... Que é a das fitinhas. É, que tem fita, baliza, bola. Tem fita, clava, bola e bambolê. Bambolê. Que eles chamam de arco, não é bambolê. Mas é bonito, viu? É bonito de ver. É bonito de ver. Esse só as mulheres participam. Os homens com aquele saco apertado no colã não participam. Só na ginástica artística, né? Que o Brasil vai... O Brasil, pela primeira vez, tem mais chance no masculino do que no feminino na ginástica artística. Porque no feminino eles fizeram a... Arruma uma confusão, arruma outra. Não, mas Jade Barbosa, tá falando? Jade Barbosa não ganha medalha de nada. Ela só ia chorar, pra variar. Só chora aquela menina. Nossa, a Daiane não ganhou. E a Laís? A Laís Souza, acho que ela foi cortada, machucada. Foi cortada também, né? Machucou também. Não, ela machucou, né? Agora, aquela coisa de falar, né, que... Não, a ginasta tem que ser novinha, né? Que chega uma idade. Não sei o que a Daiane Polo tá fazendo o quê lá, cara? Benjamin Button, é? Vai regredindo? Porra! Deve ser a oitava Olimpíada da Daniela Ebola, né, cara? Que ela tá indo só pra tirar um barato, ver se arranja um namorado lá, né? Pô, não é possível. O Diego também tá mal, né? A gente tem... Também tá indo lá pra ver se arruma um namorado lá. Também. Também. A gente tem chance de medalha com ele no solo, se ele não cair de bunda igual ele caiu, né, em Pequim. Mas ele tem chance. Mas hoje tem um outro cara aí que é o... Pode ser a surpresa brasileira, que é o Zanetti. É, o Arthur Zanetti. Isso. Ele, se pá, ele pode beliscar alguma coisa numa das provas individuais, né? Exato. O Brasil tem melhorado porque tem tido muito incentivo do governo para a ginástica, né? E as equipes têm formado alguns atletas bons, principalmente o Flamengo, né? Quem vem forte é o masculino. É mesmo? Que eles foram bem no Pan-Americano. Eu tô falando com a propriedade agora que eu achei bonito, hein? Gostei da propriedade, Montanha, é isso aí. Bom, beleza, passado aqui os esportes frufrus, vamos para os esportes na piscina. Nado sincronizado. O Brasil tem uma equipe feminina bonita e só. E só, né? É básico. Elas treinam para ficar entre as 10. Se ficar, né? Nos saltos ornamentais também. Ah, mas salto ornamental é bacana. Sabe por que eu gosto de salto ornamental? Eu vou ver os caras pular na competição. Aí tem aquela história, quanto menos água... É da melhor piscina, o salto. É melhor o salto. Então o que a gente faz? A gente vai assistindo aquele negócio, tipo, 5h30 da manhã, né? Quando você acorda, você vai... É uma reprise, alguma coisa, você vê que tem os caras pulando. Aí você olha pra imagem, puta, eu acho que esse cara vai ficar com 8.3. Pela quantidade de água que sai. Você não manja nada da porra do salto, mas você tá lá olhando, dando palpite por causa da água. Eu gosto. A Olimpíada é legal que, assim, você assiste uma competição por 2 horas, você já tá especialista no assunto, né? Você já sabe quem é o campeão mundial, o campeão olímpico... O recorde mundial, o recorde olímpico, como é que faz pra saltar, como é que não faz? Principalmente se o Álvaro José estiver narrando. Não, se o Álvaro José estiver narrando, então, cara, você tem um histórico desde a Grécia Antiga, os vencedores. E você assiste a disputa do salto ornamental como se fosse a final da Copa do Mundo de futebol, né? Com o Álvaro José, sim. Mas eu também gosto de assistir saltos ornamentais, eu acho bacana. É legal, é bacana, eu acho bonito. É, acho legal. Eu acho mais legal o salto ornamental do que o nado sincronizado. A gente tem a Juliana Veloso, né, que também deve ir para a sua 200ª Olimpíada já, né? É, então, uma delegação... Que não aprendeu a pular ainda, essa menina. Delegaçãozinha velha, né, que a gente tem. E não tem só ela, né, porque ela vai pro trampolim, né? É, mas ela é a mais famosa, né? É. Aí tem o César Castro, que também vai pro trampolim de 3 metros. E ela foi dispensada do Fluminense. É mais pra só fazer número, né? Aí temos o polo aquático também, que foi o primeiro esporte coletivo a figurar no quadro olímpico. Que beleza. E você sabia que... E que o Brasil não foi, né? Em Paris, em 1900, tinha natação com obstáculos? Natação com obstáculos? No meio da competição, os nadadores deveriam escalar um mastro, nadar debaixo d'água e pular sobre barcos no Rio Sena. Bacana. Quando eu vou na Praia Grande também. Eu faço natação com obstáculo. Obstáculos fétidos. Isso. E a natação. Aí sim o Brasil vem com a seleção Brasil... boa, hein? Não, então, e o Brasil, assim... Boa, que só o Cielo vai ganhar a medalha. Não, eu já discordo de você. Ah, não, tem o gordinho. Quem, o Thiago Pereira? Não, o Thiago Pereira, a mãe dele só grita, não ganha nada. O gordinho, do 50 peito, pô. Na verdade, o 50 peito nem faz parte do... É, é 100 e 200 que ele compete. Isso, ele compete. A Poliana Okimoto, será que ela não... Ela pega a medalha, não rola. Pro Cielo, que é favoritíssimo nos 50 metros... Dizem que ele é imbatível nos 50 metros, né? Tem um moleque brasileiro aí também, quer pegar ele, mas esse moleque tem mais chance no 100. Você tá falando que quem quer pegar, tem um que quer pegar o Cielo. Isso. Ó, a delegação, vamos falar da delegação brasileira, então? Fala aí, vai. Pra não complicar. Bruno Fratos, 50 livre, 4x100. O Cielo... Ah, esse aí, ó, é o Fratos. Ele quer pegar o Cielo no 50. É o Fratos. Ah, tá, mas o tempo dele é... Não, ele vem melhorando o tempo dele. Mas é quase 3 décimos, né? 3 décimos é muita coisa. Falou que ele falou que ele é o cara que pode bater o Cielo. Porra. Não, então assim, a chance da gente ter 2 medalhas no 50. Isso é do bom. Do Cielo e do Fratos. Então, aí tem o Cielo que vai por 100, os 50, os 4x100 e os 4x100 medley. Que aí, e aí o Thiago Pereira já que aí entra, ele faz... É, aí, porque aí ele compete numa só... E o Daniel Orzekovski, ele é 100 metros costa e ele é o costa do 4x100. Felipe França, Então, é Felipe França peito. É do 50 peito e do 100 peito. E tem o Henrique Barbosa, que é do 100 peito e 200 peito. O Felipe França é mais forte porque ele que vai pro medley, né? É o Felipe que eu tava falando, que é o recordista mundial. É, porque do peito também tem o Felipe Lima. Mas não é o... É o França, é o forte. E o ele é o gordinho, inclusive. É, exato. Felipe Lima também no, vai no 100 peito. E no medley quem faz o borboleta? É o Thiago Pereira? O borboleta, o Caio Márcio, né? Ainda? É. Desde o Ricardo Prado, eles nadam junto, caralho. Puta merda. O Thiago Pereira, ele faz o medley sozinho. Ah, ele faz o medley sozinho, é verdade. É, ele faz a mãe 200 dele, é a sua mãe que vai, inclusive, ficar gritando Thiago. Vai, Thiago! Contrataram. É a Dona Arlete. Podia contratar a Dona Arlete pra ir lá. Revezamento, o Brasil tem chance ou não foi? Eu acho que o Brasil luta até por um bronze, vai. Um bronze, uma prata, mas eu acho que pros Estados Unidos... Revezamento? Não... Mas você quer falar medalha ou ouro? Não, medalha, medalha. Ah, medalha? Medalha eu acho que tira. Talvez, acho que talvez pega um bronze e uma qual? Prata. Qual? Mas o revezamento ouro? 4x100 ou medley? Não, 4x100. Eu acho que os dois dá pra pegar pelo menos um bronze. É que você tem equipes muito fortes, né? França, Estados Unidos, Austrália, Japão... África do Sul, são equipes muito fortes. Mas a equipe brasileira é forte. Não, também. A equipe brasileira também é forte. Mas é que é mais eu fácil. Acho, eu acho que essa competição dos 4x100, tirando os 100 livres e os 50 livres, que são competições assim que dão uma emoção muito grande, vai ser uma das melhores. Por quê? Porque as equipes, às vezes, elas têm uma... É, às vezes não, elas têm forças opostas. Então, por exemplo, vai o Vanderburg no peito... Né, que ele é o recordista mundial para a África do Sul, é ele que vai fazer a diferença lá. Só que aí, quando cai o Brasil na água, é o Cielo que tem que fazer a diferença. É o Cielo que tem que fazer a diferença. A merda é que o Cielo é o último a cair na água, né? Porque o livre exato. É o último, né? Então, mas qual é a vantagem? Ou seja, ele tem que se fuder, nadar que nem um cavalo. Então, mas o Brasil, na verdade, agora tem uma equipe mais completa, né? O Brasil acho que nunca teve uma equipe no medley que tivessem quatro nadadores que você não fala, não, esse daí vai foder o revezamento do Brasil. Não tem. Você vê que em Paris, em 1900, também tinha o nado à distância subaquático. Os competidores nadavam a maior distância possível debaixo d'água sem respirar. Quem conseguisse o maior tempo ganhava. Tipo aquelas coisas que a gente fazia no clube, sabe? É, quando é criança, quando né? Quando é criança, abaixa aí e vê quem fica mais tempo debaixo d'água. E a mulherada, alguém traz uma medalha? Não, mas tem uma loirinha aí que é potencial, hein? A Fabiola Molina, não, 120 Fabiola, anos de 120 idade 120 também. 120 anos também, disputando, não. Tem a delegação brasileira tem Dainara de Paula, do Borboleta, e ela é uma competidora forte. Graciele Herman. Forte era a outra lá, a Rebeca Guzmán. Põe forte nisso, viu? A Graciele Herman dos 50 livre e a Joana Maranhão dos 400 medley. Eu pulei no masculino João De Luca, tá? Porque aqui tava misturado, e o Marcelo Chenini. Desculpa, João, desculpa, Marcelo. E tem a Poliana Okimoto. Poliana a Dainara Okimoto. De Paula, que é, na minha opinião, quem está falando da loirinha é ela. Não, não que é do Borboleta. A Fabiola Molina, que é tiazona. A Graciele Herman. Essa daí, a Graciele Herman, é que a loirinha. É dos 50 livre. Isso. Ela é tipo o Cielo feminino. Não, é, não, ela não, tá, não, mas é... não, ela é crescente, é, ela tá crescendo. E ela é novinha, mas... ela é novinha. Ela tem mais duas. E ela vai competir, fácil. E ela vai competir com um pessoal meio forte, né? Não, é que aí é foda, né? Que aí você pega a delegação americana, australiana, aí é muito já forte. Fode todo mundo. Ó, eu assim, você pega, por exemplo, que eu falei que tem a menina Daiane do Borboleta, tem a sueca, mano, a morena de olho verde. Da hora demais, mas eu vou torcer pra Suécia nessa competição. Que beleza. E tem no medley individual feminino, tem a Stephanie Rice, que pelo amor de da Deus. Da Austrália, né? Sensacional. Sensacional. Quadro de medalhas, Montanha? Nós temos Estados Unidos com 214 medalhas. Que beleza. É absurdo, né? Austrália, Alemanha Oriental, o Brasil, acho que faz o quê? Uns 20 anos o Brasil vem bem na natação? Quando foi do Ricardo Prado, 84? Recente, né? Foi em Los Angeles. Foi a primeira medalha de ouro na natação brasileira. Ouro não, prata ele pegou. É, prata. Ouro foi o canadense Alex Bauman. O Brasil só figura no 27º. É muito pouco. É porque tem muita competição na natação. É. Na o Brasil natação só você tem uma de ouro na natação. O Cielo. O Cielo. Não, não, porque depois passar. O outro que ganhou prata foi o Gustavo Borges e o Scherer ganhou bronze. Você tem muita competição, então você precisa... Falando em muita competição, a gente vai fechar esse bloco para voltar com o atletismo, que tem uma caralhada de competição, e com os esportes coletivos, que aí a gente tem bastante chance de medalha. Vamos ouvir agora mais uma música do The Clash, London's Burning, porque a Inglaterra vai pegar fogo nas próximas semanas e já voltamos. London's Burning! London's Burning! dos esportes atléticos, temos o triatlo, certo? Natação, corrida e ciclismo. Como é que é? Triatlo, montanha. E o? Pentatlo. Moderno. Boa. Pentatlo moderno, porque conforme o chefe falou no começo do programa, o pentatlo era uma das competições da Olimpíada Antiga. Exato. Né? Só que o pentatlo moderno, ele foi totalmente reformulado em relação àquele pentatlo antigo. Isso, hoje ele tem hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida. Então, tiro e corrida é prova combinada, não é tiro e corrida. Não, ele é tiro esportivo e corrida. Não, então, isso que eu tô falando, não é tiro esportivo e corrida, é uma coisa só. É não, combinado, ele corre, o cara corre, atira. Aí tem que parar e atirar. Aí corre mais. É, porque as outras mais. você faz a modalidade, para, vai descansar. Exato. Tem, vai no outro dia no e outro continua. Dia. Isso daí não, isso daí ela é junta. E você não tem só o pentatlo, né? Você tem o triatlo, você tem o heptatlo. É que aí o heptatlo ele já faz parte, ele tá dentro do atletismo, né? É. E o decatlo que também. Decathlon era aquele que você jogava no Atari. No Atari. Você quebrava o controle. Tinha que quebrar o controle. Exatamente. Especialmente na prova de 1.500 metros, que era a última que eu não fazia. Eu já desistia porque eu achava um saco naquele negócio. Eu furei muito pano de prato da minha. Porque do tinha, meu pai. Que, tinha que botar o pano de prato, senão Exatamente. Você fazia a bolha na mão, né? Senão Exato. Vazava a mão. Vazava a mão, é verdade. Você tá louco. Quadro geral de medalhas do atletismo, que é absurdo. Estados Unidos, em primeiro, com 312 medalhas. Que beleza. União Soviética, Grã-Bretanha. O Brasil figura só em 34º. Que merda. Quantas medalhas a gente tem no atletismo? Tem 4 de ouro. 4 de ouro? 3 de prata e 7 de bronze. 2 do Ademar Ferreira da Silva. 2 do Ademar. 1 do Joaquim Cruz. E ia dar mal, hein? Ia dar mal, hein? Sabia que o... É fácil, é legal falar do Brasil, porque você lembra de tudo, né? Você lembra de todas as medalhas. É fácil, né? Vai o americano gravar. O Ademar, inclusive, nas Olimpíadas de Helsinki 52, ele foi o cara que inventou a volta olímpica. Ah, é? Sabia disso? Não sabia. Antes dele saltar, ele estava sendo ovacionado pela torcida. A torcida gritando o nome dele em finlandês, não sei como é que ele entendeu, mas tudo bem. Né, mano? E aí a torcida ovacionando e tal, ele saltou, ele quebrou 4 vezes o recorde mundial. E no final, para agradecer a torcida, ele resolveu dar uma volta correndo pelo estádio. Foi aí que inventou a volta olímpica. Ó! Ó! Bacana! Bacana, hein? Você falou do gol olímpico no podcast passado. Eu vim com a volta olímpica agora. Ai, tá pensando o quê, rapaz? Você sabe quais são os esportes que fazem parte do programa do atletismo? Todos? Você quer que a gente fique quantos dias aqui? Não, só fala rapidinho. Não precisa falar masculino e feminino, só fala o papum. 100 metros, 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000 rasos. 110, 400 com barreira. 4x100, 4x400 rasos, 20 e 50 quilômetros da marcha atlética, maratona, que é 42,5, né? 3 mil com obstáculos, que é aquele que tem a... obstáculo não é barreira. É aquele que você pula a barreira e cai no bagulho de água, você viu? Sei. É legal esse aí, 3 mil com obstáculo. Aí tem salto em altura, salto em distância, salto triplo, salto com vara, lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de martelo, de dardo, e o decátulo. O decátulo é só masculino e o heptátulo é só feminino. Maratona 42.195 metros. Isso. Sabe por que 195 metros? Não. Lá nas guerras médicas... Explica guerras médicas. Não, aí você procura aí no Google, dá um Google aí, guerras médicas lá os cara na Grécia vão, antiga. Os caras vão falar que tinha doutor brigando os ali. Os persas tentando invadir a Grécia e tal, não sei o que. O exército grego manda lá as suas tropas. A promessa persa era, vencendo o exército grego, eles invadiriam Atenas e iam matar todas as crianças, decapitar todas as crianças e estuprar todas as mulheres. Então eles determinaram um tempo, os gregos, né? Se a gente não voltar em tantas horas, vocês matem as crianças e se suicidem, né? As mulheres falaram isso, né? A gente vai matar nossas crianças e vamos nos suicidar para não sermos estupradas, nem nada, tá, não sei o que, beleza. Os gregos foram lá, deram um pau nos persas. E aí, porra, só que demorou um pouco daquele prazo. Então tinha que mandar alguém avisar lá pra ninguém se matar. E aí mandaram o Filípides. E a distância de onde eles estavam lutando até Atenas era de 42 quilômetros, passando pela planície de Marathon. E aí ele correu que nem um maluco, chegou lá e avisou. Vencemos. E caiu no chão morto de cansaço. Diz a lenda que não foi só porque ele correu os 42 quilômetros. Foi por causa dos 195 metros a mais. Não. É porque ele era atleta, inclusive, tal, não sei o quê. É porque no meio da guerra ele teve que correr até Esparta pra chamar reforço. Dizem que em 4 dias, ou em 3 dias, agora eu não lembro. Acho que são 4 dias. Ele correu, tipo, 200 quilômetros. Indo pra lá e pra cá. Chamando o exército, chamando os amigos pra ajudar. E aí, no final, ele teve que correr os 42 pra avisar. E ele só fez isso. Ele chegou, falou, vencemos e caiu morto. Em 1896, né, o pessoal, ó, vamos fazer uma prova pra homenagear o cara. E aí fizeram a maratona com 40 quilômetros. Só que nas Olimpíadas de 1908, em Londres, a família real queria que passasse, que a prova passasse pelo jardim do Palácio de Windsor. Puta, jardim grande esse. Pra eles poderem assistir. E aí o desvio foi de 2,195 metros. E aí na Olimpíada de Londres ficou lá 42.195 e daí pra frente não mudou mais. Ai, olha que aí, beleza. Bacana. E o Brasil tem chance de medalha com quem no atletismo? Dentro de todo o programa. O Frank Caldeira? Não, que Frank Caldeira na maratona? Porcaria. O Marilson é o mais favoritão assim, mas eu acho que também não vai ganhar medalha nenhuma. Vamos mandar a lista da delegação brasileira? Vai, manda aí. Ó, Adriana Aparecida Silva, maratona feminina. Não vai ganhar nada. Aldemir Gomes, 200 rasos. Não vai ganhar nada. Aline Leone, revezamento 4x400. Não vai ganhar nada. Ana Cláudia Lemos, 200 rasos e 4x100. By the way, Ana Cláudia Lemos, a melhor bunda da delegação brasileira. Vai ganhar o fino da bola, especial. Só... Bruno Lins Tenório, 200 rasos e 4x100. Mas assim, a Ana Cláudia Lemos é boa. É muito boa. Caio Bonfim, 20 km de marcha. Esse aí é bola também. Imagina ela fazendo marcha atlética. Acho que ela foi proibida de fazer marcha atlética. Até porque a calcinha dela é ser engolida. Carlos Pio, revezamento 4x100. Evelyn dos Santos, 4x100. Agora a medalha. Fabiana Murer. Aí sim. E chance boa, hein? Chance boa. Não sei se de ouro. Ah, mas eu gostaria muito que ela ganhasse, viu? Não, claro, não, eu também vou torcer que nem um maluco pra ela. Mas, se bem que teve um campeonato agora, que inclusive ela disputou, foi mal pra cacete, e a Zimbaeva não conseguiu completar um salto. Eu não sei se elas estão se poupando. É, né? Pode ser também, porque a Olimpíada no atletismo é uma referência, né? Pra soltar tudo nas Olimpíadas, né? E pode ser. Assim, chance total de medalha. Assim, certeza que ela vai ficar entre as três primeiras. A nossa torcida é pra ela pegar o ouro. Ela claro, levou, né, alguém mais na delegação? Pra segurar a vara? É, tem que alguém levar pra segurar a vara, senão vai dar problema. Vem aí. Não pode, sabia? O técnico não pode ficar dentro do campo. Os técnicos ficam nas arquibancadas. Levou o Fábio Gomes. Põe o GPS nas varas. Levou o Fábio Gomes. O Fábio Gomes é o saltador com vara. Ele aí é bom esse cara. Ele é bom também. Ele é bom. Ele é um cara que vai aparecer, né? É. Ele não vai, tomara, não vai, né, ser um Sergei Bubica, né? Não, mas puta merda, né? Lógico que não. Mas eu acho que ele pode surpreender. Pelo menos ele pode olhar as varas da Fabiana. É, pode deixar fugir, né? Fabiano Peçanha, 800 metros, novo Joaquim Cruz. Claro. Franciela Krazuk, 4x100. O Frank Caldeira, que eu não sei por que se despreza tanto ele, que eu não acho ele ruim. É um corredor de merda. Geisa Arcanjo, arremesso de peso. Geisa Coutinho, 400 rasos e 4x400. Delegação grande da porra. É, o atletismo é uma grande delegação. Guilherme Cobo, de todos os países, né? Da maioria, né? Guilherme Cobo, salto de em Brunei, altura. Eu não sei se é a maior. E a Keila Costa? Ah, não, zoadinha. Não? Zoadinha. Salto em distância? É, triplo. Ah, não. Ah, pode surpreender, não pode, não? Não. Então tá. Cleberson David, 800 metros. Jailma Lima, 400 com barreira. Joelma Neves, 4x400. Jonathan Silva, salto triplo. José Carlos Gomes Moreira, 4x100. Laila Ferrer, dardo. Lucimar Teodoro, 4x400. Luiz Alberto Araújo, decato. Aí o seu querido Marilson Gomes, que vai ficar atrás do Frank Caldeira. Mauro Vinícius Silva, conhece ele? Não. Salto em distância. Guarda esse nome. O Jadel não foi? Não. Aê! Conseguiu índice. Ainda bem, ainda, né? Ainda bem, cara. Ainda bem. Já é uma boa coisa, porque o Jadel era uma âncora, velho. Era. Então, por isso que eu acho que o Mauro Vinícius pode surpreender. E a Mauren, atual campeã olímpica. Exato. Mas também com um desempenho meio fraco. Tem uma americana competindo com ela que eu acho que está em melhor forma. Nilson André, revezamento 4x100. Paulo Roberto, maratona. Ronald Julião, arremesso de disco. A Rosângela Santos, milésima Olimpíada dela também. É, 100 metros, Sandro Viana, 200 rasos. Tamires Liz, 4x400 e Wanda Gomes, 4x100. Tem alguns atletas que são, assim, eternos, né, cara? Impressionante. Toda a lista tá lá, né, velho? Oh, agora, sabe uma coisa legal? Porque a Olimpíada a gente não, sempre peraí, fica... Não, peraí, só cortar rapidinho. É, eu tô botando fé, não sei se de medalha, mas na final chega e se pá, pode me discar alguma coisa. No 4x100 feminino. Não sei porquê, cara, tô botando a fé. Bundão da Ana Cláudia Lemos lá. Aí sim, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, assim, um paralelo só da natação com o atletismo, no modo geral, porque a gente espera sempre muito por muito recorde, né, quando a gente fala em natação e atletismo. E a natação ficou marcada pela história do maiô, né? Desde que teve essa mudança do super maiô. Sim. Ficou todo o recorde é de 2009 pra cá. E os recordes dos maiôs foram mantidos, ou seja, vai ser muito difícil você bater o recorde. Exato, do maiô, né? O recorde do maiô. E no atletismo não, no atletismo você tem alguns recordes aqui com históricos, data, né, bem longa. Então você pega, por exemplo, os 400 rasos, os 400 com barreira masculino, ele é de 1992, do americano Kevin Young, velho, da Olimpíada de Barcelona, né, muito tempo atrás. Tem os 4x200 da equipe americana, também masculino, que é de 94, no campeonato mundial que teve. Salto, você tem o salto em distância, você vai lembrar dele. O salto em distância, o recorde é do Mike Powell ainda. Lembra que ele competiu, ele pau a pau com o Carl Lewis. Exato. Foi em Barcelona, não foi? Em Barcelona ele ganhou o ouro, mas o recorde mundial dele é do Mundial do Japão em 91. Ah, é mais velho. Lançamento, ó, se liga os recordes. Arremesso de peso, o recorde é de 90. Opa. O disco de 86. O arremesso de martelo é de 86. Que é de um atleta da época da União Soviética ainda. E você tem o lançamento de dardo, que é o mais recente, que é 96. É o mais recente dos dados. E você pega os 100 metros... Sabe de quem é o recorde mundial dos 100 metros rasos feminino? Florence Griffith Joyner. Nossa, ainda? Olimpíada de Seul. Caraca! Só o Bolt, então, que quebrou tudo, né? É, aquele... Não, recorde feminino... E a Zimbaeva, ó, né? É. Recorde feminino, 800 rasos. 1983. 83, esse recorde vai dobrar 30 anos já. Então, é tudo muito antigo, é completamente diferente. Recorde recente, você pega meia maratona feminina, é 2011. Mas é isso aí, não tem nada muito. Então, fica mais legal, né? O famosão tem a Zimbaeva, né? Quebrava um recorde atrás de recorde, no salto com vara. Exato. E o Bolt no 100 e nos 200, né? E no revezamento, né? Jamaicano. É, revezamento. Que eu acho que o revezamento jamaicano nem... É o recordista mundial ou continua sendo o revezamento americano? Do masculino, você diz, né? Masculino. 4%, o revezamento 4% ainda é do jamaicano. É, não, ainda não. É o do jamaicano. É da Jamaica agora. E Trinidade e Tobago tem tradição em provas de velocidade, hein? Que beleza. É verdade. Então, você vê, o pessoal da América Central, eles têm corrida curta, tem a tradição em corrida curta. Assim como os africanos têm corrida longa, né? Então vamos lá para os esportes coletivos agora, o nosso último bloco de esportes. Hóquei sobre grama. As Leonas vão jogar? Vão. Sabe quem são as Leonas, né? Argentinas. É. Sensacional. Com a Aymara? Sensacional. Maior jogadora do mundo. Pelos últimos jogos que eu tenho observado. Claro. No caso da disputa feminina, a Argentina tem sobrado e não vai ter para ninguém. A Argentina vai levar ouro, eu acho que Holanda... A Grã-Bretanha e a Alemanha disputam a prata com a Austrália correndo por fora. Sem dúvida. E alguém... Agora, no masculino... Não, no masculino eu quero que se dane. Vamos falar do... Não, no masculino, praia, Austrália. É alguém sabe aqui Austrália. Do... No masculino, Austrália. Do quadro de medalha que alguém chuta quem tá em primeiro no hóquei de grama? A Índia. Ah, vá. Você leu, né? Certo? Por causa do cricket, né? Por causa do cricket, cara. Ele tá me tirando. Agora ele tá me tirando. Pô, eu sou uma enciclopédia do hóquei sobre grama. Seja por causa do cricket, né, cara? Que é Índia, assim, Holanda e Austrália. Por isso que eu tô falando que a Austrália acho que vai levar o ouro no hóquei masculino. Beleza. Você não quer... Vôlei de praia aqui é chatíssimo. Sensacional. Eu não gosto. Quadro de medalha aqui do vôlei de praia é sensacional. Primeiro Estados Unidos, Brasil em segundo. Aê! E Austrália em terceiro. Que beleza, hein? Brasil top 2. Top 2. Duas de ouro. Com Anjinho e Loyola. Pela primeira vez no Brasil, ó. Duas de ouro, cinco de prata e só duas de bronze. Os Estados Unidos tem quantas? Estados Unidos tem cinco. Cinco de ouro, uma de prata e uma de bronze. O Brasil é uma merda. O Brasil tem mais medalha. A Walsh e May vão jogar? Vai. Então por que o Brasil mandou dupla feminina? Não sei. Pra ganhar a prata? Pra ganhar a prata. É a Juliana e a Larissa. E o Emanuel também tá lá. Tá com o Alisson, né? O Alisson Emanuel, se eu não me engano, o vôlei de praia entrou no quadro olímpico em Atlanta, mas o Emanuel deve disputar desde 1908 também as Olimpíadas. Mas as duplas, o Brasil tem duas duplas, as duas duplas e não, cada sexo. O vôlei de praia traz medalha, a gente só torce pra eles não ramelarem na final, entendeu? A gente quer ouro, porra. Principalmente no feminino, eu não aguento mais perder pra essas duas. O Alchimei vai tomar no cu, cara, vou botar, sei lá... Vamos fazer uma zica coletiva pra tentar fazer. Vamos fazer uma macumba no canto da areia lá pra ver se. Né? Vôlei de praia temos grandes chances com as nossas duplas. Agora eu tô preocupado. Eu vou aqui, ó. Grandes chances de prata, né? A gente tem... Eu tô confiante aqui, duas de ouro. Eu também. Pode me cobrar, duas de ouro. Mas só que precisa cobrar? Secar, precisa cobrar. Secar o Wash and May, porque senão não vai dar, viu? É. Agora eu tô preocupado com o vôlei de quatro. Ih, rapaz. Aí eu tô preocupado. É fim de ciclo, cara. É fim de duas gerações, na verdade. Tô tanto preocupado. Na masculina quanto no feminino. Porra, mas podia, né? E o pior é que a gente tá no grupo dos Estados Unidos nos dois. Ou seja, isso significa que no feminino a gente provavelmente vai cruzar com a Rússia antes da final. Exato, ou seja, aí a zero caldo. O do brasileiro, eu acho que o Brasil fecha com chave de ouro esse ciclo. Masculinos. Masculino. O do brasileiro, agora entendi. Você do campeonato brasileiro, eu falei, pô, que é isso? O masculino, eu acho que fecha com chave de ouro. Nossa, com mas ouro? Tá numa... Eu acho. Tá eu numa acho. Zica essa seleção brasileira? Vai ser o Botafogo. Deles, a cara do Bernardinho tá cozida, velho. Vão sair por cima. É, eu tenho... Não, eu vou torcer que nem um retardado, senhor. Mas... Então, mas o Brasil, agora, na verdade... Agora o feminino, te juro, tá com cara de bronze e olha lá, viu? Então, o vôlei feminino, o Brasil pegou um grupo que é... O pior grupo. Tanto mas, no masculino quanto no feminino, caiu no pior grupo. É, então. Porque o Brasil tem Estados Unidos, a... Coreia do Sul, Turquia. A Coreia do Sul, Turquia, China e Sérvia. Então, o Brasil pegou um grupo não que pegou não tem nenhum Senegal aí pra dar uma paulada, mano. Não tem, Argélia, que tá no outro grupo. O outro grupo tem Argélia e República Dominicana, que dá pra bater. É. E o Japão, que o Brasil cansado de bater também, tá no outro grupo. Então, o vôlei feminino do Brasil vai suar também, viu? Não vai ter vida muito fácil, não. Deve ficar numa posição, não sei, não muito boa pra acho que o Brasil não passa e em aí, terceiro já, lugar. E aí, do outro lado, já vem com Itália, já vem com Rússia, aí já fode a perspectiva tudo. Aqui é ruim. Não, o masculino... O vôlei vale a pena torcer. O vôlei dá gosto. O masculino também tá com um grupo de fuder também. Que o outro grupo é bem mais fácil. Ah, não sei não, viu? Acho que é. É que o outro grupo é da Grã-Bretanha, né? Não tem ninguém. Foi, mano. Não, mas tem a Tunísia, né? Pra bater a Alemanha, que o Brasil tá cansado de bater. Ah, não sei não, hein? O problema é Rússia, Sérvia e Estados Unidos. Exato. Não, o problema, na verdade, é o desânimo que o Brasil tá. Você olha pro Brasil, desanima. Os caras tão cansados, mano. Será, então, mas será que tá? Os caras vão querer sair com chave de ouro. Eu acho que os caras vão dar aquele sanguinho a mais pra fechar. É, isso eu concordo, porque o que o Montanha tá falando faz sentido, porque assim, os caras podem pensar, pô, é a última nossa. É do Giba, do Ricardinho, do Serginho é a última. Entendeu? Do Rodrigão é a última. Só que eles fizeram. Só que assim, essa renovação que o Brasil. Sei lá, eu achei muito esquisita essa propagada renovação. Assim, ó, vamos dar uma renovada, não sei o quê. Então. Mas falou que ia dar, né? Falou que ia dar, fez uma liga mundial bizarra. Corre o risco de nem pegar a medalha. Eu também acho que os dois vôleis correm o risco de não pegar a medalha. Agora, no basquete... As coisas mudam de figura. Vamos falar da seleção mais fraca, que é a feminina. Feminina primeiro. Não, só que a gente ia falar dos Estados Unidos. Não tem ninguém, cara. A Iziane foi cortada porque levou o namorado pra dar uma bimbada no hotel e aí cortar a Hortência ficou com ciúmes porque ninguém quer bimbar ela. E aí mandou a Iziane embora, que era a melhorzinha do nosso time. Né? Tem a Erika, que também é boa, joga na WNBA, mas é pivôzona, quer dizer, pra armar o jogo não tem não mais faz, ninguém agora. Né? Não faz diferença. Mas a Janete. A Janete tá lá, inclusive. Tá levando a Fabiola Molina, tá levando... Leva a Janete. A Janete tá lá, ela vai como auxiliar técnica, se não me engano. Se você... É bom deixar o calção embaixo da calça, né? Que se precisar pra entrar pra jogar, joga. O Brasil, na verdade, pra mim, no grupo que o Brasil entrou aqui, ele vai jogar pra tentar ganhar do Canadá pra passar pra segunda fase. Tem a Austrália, não cai no grupo da Austrália também? Tá no grupo da Austrália, então esquece a Austrália. Esquece a Austrália, esquece Rússia. Agora, o Brasil pode, de repente, equilibrar com a França vai pra tentar buscar o terceiro lugar. Vai pegar lugar. Os Estados Unidos, você primeiro do outro grupo, aí entendeu, aí acabou. Então, mas o Brasil precisa ganhar do Canadá, que sua bastante pagando o Canadá sempre, e eu acho que o Brasil, de repente, pode ganhar da França pra tentar se livrar dos Estados Unidos. Né? É a chance que o Brasil tem de ir pra disputa da semifinal. Já no masculino. Ganhar da França. A história muda de figura. Estamos com uma seleção boa, hein? Agora vai! É, a melhor dos últimos anos. Né? Não, você não pode nem falar, né? A gente ficou 16 anos sem jogar um negócio, sem jogar. Né, cara? Não, mas esse time, tecnicamente, é melhor que aquela geração do Oscar, né? Eu acho que você, tirando o Oscar... O time, né? É, o time analisar é melhor. Eu acho que o time é melhor. E outra, sabe qual é a minha grande esperança dessa seleção? Oscar, inclusive, que tem um recorde de pontos em Jogos Olímpicos. Tanto em quantidade de pontos, quanto numa partida só com 55. Manjo muito. Verdade, manjo muito de basquete. Você é fã do Oscar. Não, eu gosto de basquete. O que que acontece? Não, eu também gosto. O que que acontece? A minha grande esperança tá no banco do Brasil. É o técnico. Manhã. Pra mim, esse cara, além dele manjar, ele... Tem o grupo na mão dele, mano. Todo mundo falando dele, né? Todo mundo impressionante, falando impressionante, mano. Os NBAs estão lá, né? É, os malinha foram. Isso, né? É uma coisa que eu sei que pra vocês não incomodaram, mas me incomodou. Não, assim, o Leandrinho... mudou um pouco também. Assim, o Splitter jogou, o Varejão tava machucado, operado, e o Nenê. O Nenê é cuzão. O Leandrinho nem então. O Leandrinho, ele deu declaração, falou que tava machucado, o dedo e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E jogou o Mundial e tal. O Nenê que é o... O Nenê é o cuzão da história. O cuzão da história. Vai jogar só... Ó, vocês correm aí que quando chegar na Olimpíada eu vou lá. Mas agora... Ele joga pra caralho, né? É, o problema é esse, né, cara? Ele é um monstro no... E joga pra caralho, né, cara? E o Marcelinho Huertas também tá jogando bem, né? Jogando bem pra caralho. Ah, o Brasil, pô, bola, né? Jogou aí um amistoso recente com os Estados Unidos, né? O Obama foi lá assistir e tal. É, o Brasil perdeu de 11 pontos só. E jogou muito, fez um primeiro tempo... Ganhou o primeiro quarto. Não, mas o primeiro tempo do Brasil foi bom. Foi muito... Não, é que o segundo quarto foi apagão. Foi no segundo quarto que os que Estados deu... Unidos virou. Não, é que deu um apagão, mas o Brasil jogou bem. Porque tá jogando bem até o apagão, né? Olha, eu boa boto uma fé, medalha, ó, esse grupo que o Brasil tá, eu aposto no Brasil, assim, se o Brasil dá uma sorte, eu acho que o Brasil, se conseguisse jogar durante o jogo inteiro, que jogou no primeiro quarto contra os Estados Unidos, conseguia até passar por cima da Espanha. Mas eu acho que tirando a Espanha, que é o adversário do grupo, eu acho que o Brasil é segundo do grupo. Também acho. Eu acho que o Brasil... Que vem com Pão e Mark Gasol, Rick Rubio e Sérgio Ibaka. Que beleza, hein? Forte pra cacete, forte pra cacete, né? O grande problema, assim, do Brasil, se o Brasil ficar em segundo e a Argentina não ganhar da Lituânia, ficar em terceiro, Brasil e Argentina no mata-mata das quartas, não, eu já um não jogo curto. Vai ser um arrebentar, cara. Vai ser um jogo tanto foda, que cara. Eu tava vendo um prognóstico outro dia que o cara fez exatamente isso. Ele classificou a Argentina em terceiro. É que eu acho que a Argentina vai ser segundo. Eu acho que a Argentina bate a Lituânia. Porque os Estados Unidos, você esquece que é o ouro, né? Então, só numa zebra muito grande... Já pode dar medalha, inclusive. É, já pode dar medalha. Eu acho que não. Não é que nem aquela... Não é a mesma não, seleção. Já pode dar medalha. Não, os caras podem dar uma ramelada. É a segunda melhor geração, eu acho. O Rodrigo acha que vai ramelar, você acha que pode dar medalha? Pode dar medalha. Essa seleção dos Estados Unidos atual, ela conseguiria bater o Dream Team? De 92? Isso. Não. Ninguém jamais conseguiria bater aquele time. Só outro dele. Só outro igual. Só os igual, clones. Igual, é. O que você pode fazer no videogame, manja? Pegar um time ninguém, e jogar ninguém, contra ele mesmo. Aquele, pra mim, é o time perfeito da história dos esportes. Entendi. Ponto. E a seleção do Brasil atual bateria a seleção de prata? Que prata? Ele deve estar pensando na do ouro de Indianápolis. A do ouro. A do Oscar. A do Oscar. Bateria bate. Ou não? Porra, não sei. Era um puta jogão, cara. É porque o Oscar desequilibrava demais, né, cara? Sabe o que ia desequilibrar? O Garrafão. Você é o Gerson. O jogo é diferente, né, cara? O jogo é diferente daquela época. Você tinha o Gerson e o Pipoca, que hoje em dia não dava, pô. Não encarava o Nenê nunca. O Nenê sozinho põe no bolso os dois. Põe no bolso os dois. Eu acho que era decidido no Garrafão. Israel, lembra de Israel, Orlando? Pra gente ver os pivôs que dá até. Desculpa a piada, mas porra. Eu acho que não tem condição. Eu acho que esse time aqui nosso bateria também bem melhor. Agora o problema é justamente esse pro Brasil. Não cruzar com a Argentina. Não, e o grupo do Brasil é uma teta, né? Porque do outro lado ficou Estados Unidos, França, que é a atual campeã europeia, Argentina e a Lituânia. E a Lituânia. E a Nigéria, que classificou agora no... É uma no, boa seleção africana. No pré-olímpico, cara. Porra, os caras têm três jogadores da NBA, os negão forte, cara. Eles jogaram bem pra caramba. É que não tem elenco, né? O futebol. O basquete precisa de muito, muito banco, né? A gente não vai falar de futebol, certo? O futebol feminino, a gente pode abrir um parênteses. Já, a gente pode abrir, né? Vamos falar. Estados Unidos, Japão, Brasil. O Japão atual campeão mundial. Estados Unidos que sempre tira o Brasil. E o Brasil que sempre ramela pros Estados Unidos. De novo, eu vou... Brasil, pra mim, não pega nem medalha feminino. Não, medalha pega. Ah, eu acho que pega ou prata ou bronze. Depende Brasil, da semifinal, depende do cruzamento das chaves, né? E agora, o grande esporte, a maior expectativa de medalhas para o Brasil, o handball. O masculino deu uma ramelada no pré-olímpico que vai pro inferno. Não, o masculino é horrível. Não é horrível. Ah, só porque tinha aquele moleque lá que foi considerado por uma temporada o melhor jogador de handball do mundo, o cara jogava na Europa, mas sozinho não fazia carnaval. É, não faz, né, mas o problema é que o Brasil perdeu todos os jogos por 3, 4 gols só, né? Tudo no final, tudo... Agora, o feminino... Eu tô botando uma fé, hein? O handball deixa eu fazer... foi bem pra caramba no Mundial. Deixa eu fazer minha aposta. Minha aposta masculino, Dinamarca com ouro, França com prata e Croácia com bronze. França é prata. Vai se classificar em primeiro no grupo dela. Você vê que na França o handball é uma loucura lá. Os caras adoram o handball. Você viu, a Islândia conseguiu o vago olímpico. Um time bem frio, né? Mas no feminino, a Noruega ganhou ouro. É, feminino não tem pra ninguém, né? E a França também vai... A França também. O Brasil, eu vou te falar uma coisa pra você. Por favor. O grupo do Brasil é Brasil, Angola, Reino Unido, que não bate em ninguém, sim, Montenegro, que não é uma potência, Croácia e Rússia. O Brasil classifica em terceiro, pelo menos, nesse grupo. Eu acho que classifica em primeiro, que a gente bateu na Rússia no Mundial. Eu acho que o Brasil classifica em segundo. Eu acho que o Brasil bate a Croácia, perde pra Rússia. Mas perde pra Rússia. Pode e ser. Aí na semifinal, deixa eu ver quem pode ficar em terceiro no outro grupo. Noruega primeiro, França segundo, Noruega e França no mesmo grupo. Ainda bem. É, Espanha ou Dinamarca? Então o Brasil pega Espanha. E a seleção espanhola é boa, tem a melhor goleira do mundo. É a melhor goleira do mundo. Então, o Brasil passa bem, mas morre nas quartas, né? É, infelizmente, mas tem uma seleção boa. Mas você viu a diferença de nível dos dois grupos aí? Impressionante, o outro grupo tá muito mais forte. Noruega, Espanha, Dinamarca, França e Suécia. Tá louco. E Coreia do Sul, só pra todo mundo dar um pau na Coreia. Você reparou que a Coreia do Sul sempre classifica um monte de seleção? Sempre, né? Porque na Ásia não deve ter ninguém. Impressionante, cara. Aí eles são campeões asiáticos de tudo, eles e o Japão. Que beleza. Você queria que quem? Que a Mongólia ganhasse? É isso aí, fechamos aí o programa olímpico do Fino da Bola. Ó, a gente manja muito, né? A gente manja demais, é impressionante assim a... De todos os esportes. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês pra gente terminar. Melhor participação do Brasil em número de... O Brasil tem 91 medalhas no total. Com o quadro geral de medalhas, aí tem que posição? Você quer saber pelo total geral de medalhas ou por ouros? Não, total geral de medalhas. Total geral de medalhas, 35º. Beleza, temos 91 medalhas. Por ouro, como é que a gente tá? Por ouro, a gente desce pra... Ah, então nem fala. Se desce, deixa quieto. Mas de bronze, a gente deve estar bem pra caramba. Ah, se fosse ranqueado por bronze, iríamos subir várias posições. Impressionante. Mas olha só, a melhor participação do Brasil em número totais de medalhas foi em Atlanta, 96, com 15, e em Pequim também com 15. Em compensação, a participação em Pequim foi ruim de ouro, só 3. A melhor participação dourada do Brasil... Foi em Atenas 2004 com 5 ouros. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que assim a gente consegue superar as 15 medalhas no total? A gente consegue superar os 5 ouros, que é a nossa melhor participação? Então, sabe qual é a merda? Os 5 ouros, a gente sempre acha que vai superar porque a gente fica contando tudo com medalha de ouro em esporte coletivo. Então a gente já vai com medalha de ouro no futebol, já vai com medalha no vôlei de praia, já vai com medalha no vôlei. Então já computa 5 aí, só em esporte coletivo. Aí você tem o Cielo, você tem a... A Fabiana Müller, tem a Maureen. Então você vai falando, ah, tem condição. Aí chega na hora, todo mundo ramela. O futebol vai perder na semifinal pra Etiópia. Não tá aí. É, não, Gabão. Foi, entre aspas. É, aí chega o vôlei, ramela, porque a geração tá uma merda. Aí vai aparecer um super-herói ali que... Um judô ganha um ouro do nada. Ganha um ouro do nada, ganha 2 ouros na vela. E eu acho que o Brasil não vai passar desses 5. Não passa. O Brasil bate os 5. Bate os 5. Não bate os 5. Eu aposto mais de 15 medalhas no total, mas eu acho que vai ser uma chuva de bronze. Eu acho que não bate os 5 e não bate as 15. Eu acho que bate os 5 e não bate as 15. Kobe falou que mandou uma delegação mais qualitativa do que quantitativa. Né? Vou torcer demais, vou chorar como eu choro em todas as Olimpíadas, mas eu não sei. É bonito ir no Nacional lá em cima, né? Fala a verdade. É, de acordo com o Kobe, a expectativa é para 15 medalhas. É, mantendo uma média, né? Para não falar, né? Mas vamos acompanhando... As Olimpíadas ao longo desses 2 meses, né? A Olimpíada, como eu falei, dois começa meses? Julho e agosto. Ah, sim. Certo? É. A Olimpíada começa agora no dia 27, a abertura. Olimpíada que termina no dia 12 de agosto, com a final do polo aquático e da maratona, que sempre é, né? É, o encerramento. Frank Caldeira levantando por aí a bandeira brasileira. Vamos acompanhando através de posts. Você fica esperto aí no nosso blog. Olimpíada é muito bacana, eu gosto, Montanha adora, é bem legal. Vamos torcer para o Brasil superar os ouros e as nossas medalhas. Montanha até tirou férias agora, né? Vai tirar férias nas Olimpíadas só para poder acompanhar a Olimpíada. É isso, vai ficar assistindo de tarde, né? Comendo bolacha. Que beleza. É isso aí. Vamos ouvir agora o que vai se tornar agora, em termos de esportes, na Grã-Bretanha, uma anarquia total. Todo mundo na Vila Olímpica, maior número de camisinhas já distribuídas numa Vila Olímpica, olha que beleza. E depois os caras vetam o namorado na menina. Oh, tá de brincadeira, vamos ouvir Anarchy in UK com Sex Pistols e voltamos para a bronquinha aqui no da bola. Right. Agora o momento bronquinha, que ele merece ser espinafrado nas Olimpíadas. Começa aí, Montanha. Meu bronquinha vai pro hipismo pelo seguinte. Eu entendo que ali no hipismo, o esportista verdadeiro é o cavalo. Eu queria uma medalha pro cavalo. O cara lá só puxa a cordinha, acabou e o cara ganha a medalha. Ele não quer medalha. O atleta ali é o cavalo. O cavalo quer alfafa, não quer medalha. Porra. Tem que dar ali, o atleta ali realmente é o cavalo. Manda o cara ir com um pé de pano ver se ele ganha a medalha. Eu duvido. Não, e teve um caso em Atenas de doping de cavalo, né? O belga, um atleta belga que dopou o cavalo dele. É, o meu bronquinho é pro governo brasileiro. A gente olha pro quadro de medalha, a gente vê os Estados Unidos, um país enorme, China, um país enorme, União Soviética, que era enorme, a Rússia, enorme. E são potências esportivas. Você vê a Alemanha, que é um país já bem menor, potência esportiva, a Austrália e o Brasil... É um país medíocre em termos esportivos. Com a população que o Brasil tem, né, era um país que era para ser uma potência esportiva, só que por motivos já discutidos aqui em outros podcasts, algumas opiniões contrárias, outras favoráveis, mas eu acho o governo brasileiro completamente incompetente para trabalhar essa questão esportiva na população. E o meu bronquinha vai para uma prova... A prova da marcha atlética, que é disputada com aquele reboladinho. Cara, são 50 quilômetros, tem a prova de 20. E no masculino tem a de 20, é de 50 quilômetros. Você compete com aquela marchinha maldita. E se você tirar o pé, você tem que estar com os dois pés, né? Você tem que tocar o solo o tempo inteiro no chão. O tempo inteiro, né? Se você tirar o pé por duas oportunidades, você é desclassificado. Quer dizer, o cara me anda 49 quilômetros, velho. Aí, sei lá, trupica numa... pedrinha no chão e ele perde, e é eliminado porque já tinha, sei lá, tirado o pé numa outra ocasião. Pô, puta, esporte de merda. O cara que disputa a marcha atlética deve estar pagando alguma promessa ou é pena na justiça, que vai se fuder. Não, que esporte você pratica? Marcha atlética. Ah, vai pro inferno você que escolhe disputar a marcha atlética. Bronquinha. E quem será o destaque das Olimpíadas? Quem vai ganhar a medalha do finodabola.net? Meu filho da bola vai pro voleibol, no geral. Ele consegue colocar o Brasil no top 3 do quadro de medalhas, tanto no vôlei de praia, tanto no vôlei de quadra. Então, o esporte, que ele é tão vencedor no esporte olímpico, eu valorizo o fino da bola para toda a estrutura, todo o trabalho que vem sendo feito. Fino da bola pro vôlei brasileiro. Ah, então já sei para quem eu vou dar o meu. Para a Federação Etíope de Atletismo e para a Federação Queniana de Atletismo. Pelo grande trabalho, pela grande estrutura que eles têm nos seus países, bem desenvolvidos. Não, é o contraponto do que eu falei do Brasil, né? Você pega um país totalmente sem condições, com uma série de dificuldades financeiras, e de uma forma ou de outra acaba investindo nesses atletas, né? Porque eles provavelmente competem, treinam sob algumas condições melhores que os outros e acabam se sobressaindo. Tanto que Etiópia e Quênia disputam quadro de medalha com o Brasil pau a pau, né? Então, o fino da bola pra eles. O meu fino da bola vai pro Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista brasileiro que estava liderando a sua prova até o 36º quilômetro, se eu não me engano, quando um Zé Ruela, de um padre irlandês, empurrou o Vanderlei. E ele continuou na prova, né? Lembra que um gordão, um bigodão salvou ele lá, deu umas porradas no padre. Ele continuou, ganhou o bronze, né? Ele conseguiu conquistar o bronze, para variar, brasileiro, tá que pariu. Pegou o bronze, mas o mais bacana, a forma como ele chegou no estádio olímpico, né, fazendo aviãozinho e tudo, e o jeito como ele recebeu o bronze, não como uma derrota, né, e não querendo culpar o cara nem nada, mas ele tipo, pô, eu ganhei o bronze, cara. Com isso, o COI deu pra ele a medalha Pierre de Coubertin, que é a maior honraria que um esportista pode ganhar nesse âmbito olímpico. Ela é atribuída aos atletas que deixam a parte competitiva de lado e colocam o espírito olímpico, né? A competição, você tá ali por prazer acima de tudo. E ele recebeu, ele foi apenas o 11º atleta em toda a história dos Jogos a ganhar essa medalha, uma medalha toda de ouro. Pierre de Coubertin, para Vanderlei Cordeiro de Lima, que agora também tem o troféu, o fino da bola net, na sua prateleira. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino. Hoje, Papo do Fino Olímpico sobre Londres 2012. Todos os esportes, todas as modalidades, todos os favoritos, todos os medalhistas de uma forma indiscutível, de uma forma incrível, impressionante, quanto a gente manja muito do esporte. E a gente nem citou nada do cara que é o filho da bola na história das Olimpíadas, né? Que é o Michael Phelps. Verdade, né? O cara é um monstro, né? Só pra você ter uma ideia, o Brasil tem 20 ouros, ele tem 14. Olha que beleza. Ele é uma nação. Então ele vai levar um Or Concur do filho da bola? Talvez, não sei. Eu não gosto muito da ele cara do Phelps. Ele deve virar aquelas mulheres indianas, né? Que põe aquelas argolas no pescoço. Isso. Falando em ouro, sabia que vai ser a medalha mais pesada da história das Olimpíadas? Vai pesar 400 gramas a medalha. Se algum etíope ou queniano que o Rodrigo deu ao filho da bola ganhar a medalha, no pódio vai ter que ter um porta-banner, né? Porque aí o cara põe a medalha no porta-banner. Porque se colocar nele, ele cai. Na próxima semana tem mais Papo do Fino com a série O Fino das Copas. Fique ligado no nosso blog, no nosso feed, no nosso Twitter, no nosso Facebook, que a gente esqueceu de falar, dar os contatos hoje, né? Exatamente. Mas vocês já estão carecas de saber que são esses daí. Então, ponto final nesse programa. Um grande abraço. Tchau.